que todo mundo é feliz. Vi o Marlon dançando o último tango de Paris. Pedi cerveja e convenci ao garçom do botequim a não pagar o tal do casco. Ele aceitou, pois sou um astro. E de uma cobertura no Leblon, que ela é a cena dando aquela. Enquanto o povo embaixo grita, é o rei que ela é, despenca da janela. É quando a 120 o frente balde passa, é quem ele atropela. Meu Deus, e aqui no chão mais três velas. Vamos pra vida, feliz heróis. Vamos em frente pra buscar paz. Avante, avante. Aí pra você, Super-Heróis com Raul Seixas. É a primeira sequência apenas. Abrimos o aperitivo da Hora do Maluco, hein? E tem mais. A Hora do Maluco. O melhor do maluco, beleza. DDI. Alô, aqui é do céu. Quem tá na linha é Deus. Tô vendo tudo esquisito. O que é que há com vocês? Deixem a peteca cair. O diabo diz que vai baixar de uma vez. E aí? Eu fiz vocês como eu, imagem e perfeição. E vocês amarguizando a minha reputação. Não é só novena, terço e oração. Em vez de resmungar, eu quero é ver. Vocês matando vossas cabeças, não fui eu quem marquei. O que é que vocês querem exigir mais de mim? Se tudo que eu faço vocês acham ruim. Agora vou desligar, o telefone tá caro. Já falei demais, obrigado pela atenção. DDI, descarte direta Interestelar. Eu já tô aqui. Daqui a pouco tem mais Hora do Maluco pra você. É só ficar ligado conosco na sua programação da sua emissora preferida. Estamos apresentando A Hora do Maluco, o melhor de Raul Seixas, com Marcelo Pacífico. A apresentar A Hora do Maluco com Marcelo Pacífico. E já de volta na Hora do Maluco, agora a mosca na sopa vem lhe incomodar. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou. Do Maluco Beleza, na Hora do Maluco. A Hora do Maluco, o melhor do Maluco Beleza. Larga dessa cantoria, menino. Música não vai levar você a lugar nenhum. Peraí, mamãe. Aguenta aí. Mamãe, eu não queria se ver o exército, né, Raul? A Hora do Maluco, o melhor do som de Raul Seixas. Eu sou Nicoria o Diabo, vamos ver. Eu sei quem sou e por onde estou. Eu aguento a barra. que el mundo fue será una porquería, ya lo sé. En el 510, en el 2000 también. Mas eu sou eu, de Curi é o diabo. Eu sou eu, de Curi é o diabo. Eu sou eu, de Curi é o diabo. Eu sou eu, de Curi é o diabo. Aí eu sou eu, Necuri é o diabo. Antes mamãe eu não queria, por quem os sinos dobram. E começamos com Mosca na Sopa. Daqui a pouco tem mais pra você, lembrando que o programa Hora do Maluco é um programa gratuito, distribuído pra todo o Brasil através do www.mundodavoz.com.br, www.mundodavoz.com.br. É de graça, faça o seu cadastro e tenha semanalmente o programa Hora do Maluco. Daqui a pouco eu volto. Estamos apresentando A Hora do Maluco, o melhor de Raul Seixas, com Marcelo Pacífico. Aos domingos, a Antena Web leva-o numa viagem pelos míticos anos 80. Carlos Cruz é o maquinista deste Expresso 80, que durante 120 minutos lhe vai permitir escutar os grandes sucessos desta década. Expresso 80, todos os domingos às 2 da tarde, com Carlos Cruz na Antena Web. Erotismo. Um jogo que se pode fazer de várias maneiras. A dança também é uma delas. Numa plena conjunção entre a dança e a sensualidade, a Antena Web apresenta-lhe Erotic Desires, um programa do género musical dance que durante 30 minutos o envolve em ambientes chamativos e atrativos. Erotic Desires, nas madrugadas de quarta para quinta, às 2:30 da manhã, na Antena Web. Às terças-feiras, pelas 11 da noite, a Rádio Interweb apresenta-lhe Platicando o Podcast, um espaço com locução em castelhano que se dedica sobretudo aos sucessos dos anos 50 e 60 da comunidade hispanofalante, um pouco por todo o mundo. Desfrute, recorde ou conheça em Platicando Podcast, todas as terças-feiras, às 23 horas, na Interweb. Vamos apresentar A Hora do Maluco com Marcelo Pacífico. E começamos muito bem com Raul Seixas e Marcelo Nova, muita estrela, pouca constelação. A Hora do Maluco, o melhor do som de Raul Seixas. Empresário que vingava aquela. era santo. Uma tiete que queria um qualquer. E um sapatão que azarava minha mulher. Tem uma banda que eles já vão contratar. Que não cria nada, mas é bom em copiar. A crítica gostou, vai ser sucesso, ela não erra. Afinal, lembra pra se faz na Inglaterra. Sei que até parece sério, mas é tudo. O problema é muita estrela. Eu vou com som de Raul Seixas. A Hora do Maluco. A Hora do Maluco. O melhor do maluco, beleza. Yeah.

Estamos apresentando A Hora do Maluco, o melhor de Raul Seixas, com Marcelo Pacífico. Daqui a pouco a gente volta para a última sequência de hoje. Voltamos a apresentar A Hora do Maluco com Marcelo Pacífico. Muito bem, muito bem. Começando a última sequência com Cowboy Fora da Lei. Beleza. A Hora do Maluco, a apresentação Marcelo Pacífico. E agora fazendo o que o diabo gosta. Jurou que o nosso amor era pecado. tesão, tesão, tesão, tesão. Bateu o terror, não tem mais solução. Te entrego os meus medos, meus erros, meus segredos. Divido minhas guimbas com você. Do Maluco Beleza, na Hora do Maluco. O termômetro registrou, a enfermeira confirmou, a minha morte aparente, a minha sorte, minha camisa rasgada no peito, escorrendo óleo diesel. O relógio alarmou, a TV anunciou, a minha morte preta e branca, a sua sorte, e o seu durex já não cola, já não basta tapa-olho. Eu tenho mais um, vou de três pernas cabeludas, antenas sobressalentes. O meu pulso não pulsou, o aparelho aceitou. A minha morte aparente, a sua sorte, minha garganta sem voz. Acordo semilúcido entre a morte e a morte, relembrando onde perdi a minha língua atrevida. Pelas mortes, pelas vidas, pelas avenidas, pelas ave-marias dadas em coro, meu violão pelas ruas de chão. Meu corpo tem 2.000 e tantos cavalos calados. A Hora do Maluco, o melhor do Maluco Beleza. Lua Bonita. Lua Bonita, se tu não fosses casada, eu preparava uma escada pra ir no céu te buscar. Se tu colasses teu frio com meu calor, eu pedi a Nosso Senhor pra contigo me casar. Lua bonita me faz aborrecimento, ver São Jorge no jumento pisando no teu clarão. Pra que casaste com um homem tão sisudo, que come e dorme faz tudo dentro do seu coração? Lua bonita, meu São Jorge é teu senhor, e é por isso que ele vive pisando no teu esplendor. Lua bonita, se tu ouvisses meus conselhos, vai ouvir, pois sou alheio, quem te fala é o meu amor.